Ladies and gentlemen, we are live! Agora no ar, HP Geek, melhores do ano em parceria com o Webcast, com mais opiniões desnecessárias, desinformativas e desclassificadas sobre tudo de melhor que rolou em 2016. Certo, Vini? Certo, 2016. Até dezembro. Até dezembro. Vou fazer spoiler do próximo parágrafo. Já ia cagar a regra aqui. Já spoileou a cagação de regra, mas tudo bem. Esse foi um ano épico para nós nerds. Grandes lançamentos, surpresas e decepções. Várias. Muitas. E aqui vamos destrinchar os melhores do ano e reunir semanalmente um monte de especialistas em uma mesa redonda. Finalmente essa é redonda. Essa é redonda de verdade. Que é a nossa quadrada lá. Para debater em alto nível. Alto nível, não prometo nada, viu? Debater a gente vai. Duas grandes obras e uma decepção. Tudo regado ao Bergman. Saúda Bergman. Já o primeiro. E o que mais? Risadas e mamilos. Porque mamilos são polêmicos. Hoje vai ser de quê? Hoje, cinema 2016. Semana que vem vai ser de quê? HQ. Não, jogo. Não, videogame. Jogo, videogame. Depois, histórias em quadrinhos. E na outra e depois semana? Séries. Então teremos aí um podcast. Não vai ter sobre livro? Não vai ter sobre livro. Ninguém lê mais nesse país. Eu ia falar isso agora. Acabou, tá, velho. Acabou a leitura, acabou. Velho. Eu li. Então. Eu li dois livros esse ano. Não, mentira, sou jornalista, li o bolde. Aí eu gostaria de introduzir nos convidados. Tem que falar. Vou introduzir nos convidados, hein? Posso? Opa, peraí. Vai, tá bom. Temos aqui o já mundialmente famoso. Isso foi o que escrevi. Isso foi tu que escreveu, isso eu não mudei. Safado. Nosso Bibi Eitão, Vini Carlos Vieira do Cinema Aqui. Falou até o nome do site certo, hein? É, que normalmente eu falo Cinem Aqui. Mas tudo bem. Oi. Inizão. Também não menos importante, pai da matéria, Veb Júnior. Gostou? Ganhei um crédito, olha que bonito. Ganhou um crédito. E logo ao nosso lado, o mais cabuloso jornalista do G1, LG Rodrigues. É isso, né? É isso aí. Sim, senhor, sim, senhor. Cujo nome já é um patrocínio em si só. Já estou faturando um tintim. Já tem, tu ganhou. Essa piada foi minha. Tu ganhou uma. Bom, como nós vamos falar? Tu ganhou uma TV quando nós ganhou uma TV? Não, ganhei um celular Optimus Black que não funciona nem no alto do Everest. Fala baixo pro LG. Ainda bem que ele falou com o microfone pro lado e não. É verdade, tem que. Eu não sou muito fera nisso, meu negócio é online, na TV. E aí vamos. Aí, Vebs, eu vou começar já fazendo o famoso cagando regras. Que o Rogue One, qualquer filme pós-dezembro de 2016, já podemos considerar que são temporada de 2017, ok? Mas vocês fuderam. Né? A cagação de regra fudeu. Não, até, na verdade, assim, a gente tá em março de 2016. Caralho! Faz um tempinho que a gente gravou isso aqui. Está já. Tá parecendo aquele lendário podcast sobre Stranger Things que a gente fez. Vai sair na segunda temporada. E vai sair perto da segunda temporada. Vamos explicar. O problema é que o pessoal inventou esse negócio em novembro. Isso. Então, assim... Novembro, dias atrás, né? Eu acho que diferente dos outros assuntos, o cinema ele acaba estreando por semana, então a gente tem mais 8 semanas, então a gente tem uma probabilidade de ter mais ou menos, sei lá, uns 20 grandes filmes estreando, mas só que a gente não vai falar deles, né? Não vamos falar deles. A gente não viu. Então vai ficar nessa. Os outros não, os outros acho que não vão lançar nada antes, então eles estão sossegados. Bom, então... aí nós vamos. Que interessa, porque como esse não é um podcast normal, não tem e-mail, não tem porra nenhuma. Como diria Vini, citando o Vini agora. Citando o Vini. Segue a lista e pau no gato. É o fim do lugar quando você cita o Vini. Cita o Vini, obrigado. Então, eu gostaria de começar aqui. Quem é o primeiro a falar? Vini. Nossa. Por favor. Então, cada um fala tudo já de cara ou não? Cada um fala os dois? Vamos falar os dois e um filme e debatemos a rodada. Acho legal. Filme. Cada um dá uma opinião e todos debatemos podem a rodada. Debater sobre um vou filme. Vou falar um filme. É. Debatemos a rodada, tá, então, o outro filme debatemos a rodada e a decepção tá, debatemos a então rodada. Então, eu acho que ainda os meus, muito provavelmente, os melhores filmes podem vir a a estrear ainda. Eu acabei não pegando assim os dois melhores filmes. Que talvez eles até sejam os dois melhores filmes, mas dois filmes que tem alguma coisa interessante neles que precisam ser vistos e talvez as pessoas não tenham visto. É, o primeiro deles é o filme chamado A Bruxa, dirigido por um rapaz chamado Robert Eggers, que é talvez junto com o... Como é que é aquele filme do rabo do It Follows, lá em português? É, Corrente do Mal. Juntamente com Corrente do Mal, eles seriam provavelmente os dois maiores filmes de terror da década. Ou das últimas, sei lá, últimos 20 anos pra mim. São os únicos dois filmes que realmente levam a sério aquilo. A Bruxa é um filme que eu saí do cinema... Fez pipi na calça. Não, não dá medo, mas eu saí do cinema carregado. Eu saí do cinema sentindo que eu tinha visto um filme de terror e eu tava triste. Tava triste. O filme achei sensacional o filme. Então, acho que ficaria. O filme super roteiro dica. É completo, a direção é linda, a recriação de época é sensacional, o jeito que ele trata a trama é algo. Então, assim, é um filmão. Eu acho que é um filmão. Vamos ver. O legal não, de... não tenta defender ainda teu filme. Vamos pro LG. Você viu? A Bruxa ainda não assisti. Eu queria perguntar, a Grande Aposta tá valendo? Ele saiu em janeiro deste ano. Tá valendo? Então eu vou começar com a Grande Aposta, que foi um filme que eu só assisti recentemente, pra ser sincero. E fui esperando um puta economês chato do caralho e fui surpreendido. Achei realmente que o longa pegou um assunto que todo mundo acompanhou, que foi a crise dos Estados Unidos, e trouxe pra cá, pra nós meros mortais, com uma linguagem boa. E de maneira didática, simples, ainda. Exatamente, didática. Explicou como é que a merda foi feita. A cada 20 minutos ele introduz algum ator ou atriz famosa, explicando uma parte de uma maneira bem simples, eu diria. É ótimo essas introduções. Espetacular. A Hobby. Eu não estava esperando. É, do... Como é que é o do cara que cozinha lá? Tem o Anthony Bourdain. Depois vem a cantora da Disney, que eu esqueci o nome dela agora. Selena Gomez. É bom demais. A cada momento eles introduzem alguém diferente, modelo, atriz também. Ah, Margot Robbie também. Margot Robbie também foi introduzida numa bela cena na banheira. E é a melhor cena. E foi um filme que realmente... Margot Robbie, banheira, sempre... São duas palavras que... Duas expressões deviam que... Deviam estar sempre... Reunidas. O Lobo de Wall Street traduziu bem isso, aliás. E acho que realmente foi um filme que trouxe pra gente uma situação complexa e deu uma simplificada boa. E eu gostei a maneira como ele introduz, acho que, 3 ou 4 histórias diferentes, com 3, 4 grupos de atores diferentes. E eu fiquei imaginando, bom, em algum momento eles vão se cruzar, não se cruzar em momento algum, e ainda assim eu saí do filme extremamente satisfeito e, embora feliz por eles terem se dado bem, você vê que realmente eles se sentem mal no final do filme com a situação, que não tem spoiler, porque a gente viveu, a gente viu como é que foi a situação nos Estados Unidos. Vini, roteiro preguiçoso desse? Não, né? Não, o roteiro é sensacional. Redondo. Não linear. O ator principal é a crise, né? Exato. É, você não coloca ninguém à frente. Não é Christian Bale, não é Stephen Carroll, é realmente... Todos eles estão ótimos. O personagem é a crise, Vélez, como o anel nos Senhor dos Anéis. Olha, eu sou muito fã porque eu já acompanho a carreira do Adam McKee desde a época do que ele é Âncora. Ótimo. E isso é um negócio interessante. Âncora, a carreira Rick Bobby, Quase Irmãos. Ele só faz filme antiético. Além dele ter sido um diretor, ele tem um senso de humor refinado. Muito refinado. Muito refinado. Que brasileiro não entende. É um negócio que é muito. É um senso de humor muito americano. Mas é porque ele dirigia. Isso provavelmente foi um negócio que muito colega meu não curtiu no filme. Ah, não entendi direito a entrada dessas pessoas diferentes pra explicar. Foi um negócio mais realmente sofisticado e deu um toque de brilhantismo ali. Todos os filmes dele com o Will Ferrell tem essa pegada, esse senso de humor diferente. E no momento certo. Tô até que os filmes do Will Ferrell que ele fez e tal, a maioria acho que nem estreou no Brasil. Eles foram direto pra vídeo. Só Âncora 1. Só o Âncora. O resto nunca mais. O Âncora 2 estreou. Estreou? É. Tem no Brasil. Tem no... Vebs, o seu primeiro filme. Bom. Vale dizer que graças a vocês quebrarem a cagação de regra, eu pude encaixar um filme que eu queria, né? Foi final de dezembro de 2015. Não, ele ainda vai estrear, mas eu já vi por métodos não convencionais. Chama-se L, de Paul Verhoeven. Uma história... Locadora do Paulo Franz. Pois é. Uma história de uma mulher aí, que é rica, e ela sofre um estupro dentro da casa dela com um cara vestido com uma máscara de rock. ao invés dela entregar o cara, ela vai atrás pra descobrir quem é o cara. Eu vi o trailer. Eu acho que assisti um trailer, me interessou, mas não tinha estrado ainda, então. Eu sou um exímio fã de Paul Verhoeven. Aí eu lembro que eu fiquei super na dúvida se eu colocaria ele, né? Eles falam, ou Aquarius, ou o Kleber Mendonça. Não, mas fala um só primeiro, um por vez. Primeiro um? Primeiro é um só. Um só de cada vez, pelo amor de Deus. O teu é o L. Obviamente, eu também fiquei na dúvida, porque Bruxa também mexeu comigo. É um dos melhores filmes do ano. Estou muito feliz. Gostei de você ter citado A Grande Aposta, porque é o primeiro filme diferente do Maki. E, por enquanto, estamos de acordo, né, mesmo? Todo mundo. Olha só, caralho. Estamos todos bem. Como eu sou uma... Fábio diz agora. Como eu sou 50 tons de cinza, eu tenho um gosto peculiar. Ai, que tudo. Porra, eu não consigo não citar filme da Marvel. Então vou ser obrigado a citar o Deadpool. Fica sossegado que eu vou começar a citar daqui a pouquinho. Eu vou ser obrigado a citar o Deadpool porque é um filme que eu adorei. Já roubou meu primeiro. Do começo ao fim, cara. Adorei o filme do começo ao fim. Pra mim, sinceramente, é o filme assim, nerd do ano. Até pra localizar o pessoal. É óbvio que o Vebs e o Vini vão localizar vão citar... o pessoal. Ele só viu um filme no ano, que foi Deadpool. Não, foi Deadpool. Não. Pra localizar o pessoal. Então é o único que ele pode citar. Não, eu vi o Warcraft também. Mas vamos falar muito sobre o Warcraft daqui a pouquinho. Pra citar aqui, é óbvio que o Vini e o Vebs vão citar filmes com maior contexto, vão maior, melhor técnica, melhor não sei o quê. Eu vou citar filme legal, e foda-se, filme que eu gostei. Eu vou começar daqui a pouquinho com isso. A gente sempre tem essa conversa, tu sempre vai naquele bagulho, não, porque o roteiro, porque a iluminação, não, porque a direção, não. Eu não sei porque tu acha que o filme não é legal, porque a gente... Não! Porque até que o filme é bom, porra, só que eu consegui entender porque é bom. O filme que você, o filme que vocês citaram é óbvio que é bom. Mas eu tenho que citar Deadpool, cara. Deadpool é bom. Desde a campanha de marketing até a entrega do filme, eu fiquei extasiado com o filme. Tanto é que a gente fez um podcast sobre a porra toda. Porque foi muito foda. E pra mim é o filme nerd do ano, com certeza. Foi o melhor filme de super-herói do ano. Pra mim é o melhor Deadpool. Vamos fazer uma... Vamos brigar. Não é o melhor filme. Capitão América. Do ano. O Capitão América... Não, o Capitão América. Eu tenho ressalvas. Não, não. O Capitão América é bom. É um filmaço. É que assim, o Deadpool, o que ele teve de dinheiro e o que ele teve... O caminho que ele teve que percorrer... Esse é um lado legal de observar. O caminho que ele teve que percorrer pra ele lançar o filme... A primeira menção do Deadpool foi em 2000. É, isso que foi foda. E por ser da Fox, né? É. É surpreendente ter da Fox e ser bom. Exatamente. Você sabe melhor que a Warner. Isso é verdade. Então, cara, não tem. Eu vi semana passada. Não, ele é um filmão. É um. Pô, e esse é o contexto da história, entendeu? Tipo, se você pensar que o primeiro X-Men tinha acabado de sair, quando eu começar a falar de Deadpool. Cara, e ele zoa 99 tudo, X-Men. Todo mundo, ele zoa todas as coisas possíveis e imagináveis. A única coisa que você reclamou do filme é que ele não puxou o envelope mais. Você queria que ele ainda puxasse mais o envelope. Eu queria que ele fosse um pouco mais on the edge. Eu queria que ele fosse mais... Mas... Eu queria que ele se posicionasse mais dentro de onde ele tá. Então. Zoasse a Marvel, zoasse a Warner. Mas tu vê que tu não reclamou do ator, tu não reclamou do roteiro, tu não reclamou de nada. Tu falou, eu queria eu só que ele acho fosse que mais. Por ser o Deadpool... Eu acho que ele tinha espaço pra fazer algo assim. Mas isso é algo bom também. Não... Quer dizer que o filme deixou uma ótima impressão e você ficou querendo. Não, é, lógico. A gente chegamos num consenso de que o segundo ele vai ter muito mais liberdade do que o primeiro. Ah, com certeza, com certeza. Então ele vai chegar onde você quer, na zoação. Então tu vê que não tem o que reclamar. E aí eu tinha que colocar o filme da Marvel, sinto muito. O meu ele segundo é da Fox. Filme. Fica sossegado que nós vamos personagem começar a falar Marvel, disso. Então. E ele é da Fox, que é a pior, é pior coisa. É da Fox é bom. Que ele é mutante. Ele é mutante. O Deadpool não é mutante, mas ele entrou no pacote de mutante. Entrou no pacotão. Mas ele não é mutante. Vamos pro teu segundo filme, então. Segunda rodada de filme. O meu segundo filme se chama O Contador. Fiquei sabendo, vi muito trailer e não assisti até agora. Me parece esse espetacular. Esse filme é foda. Ben Affleck. Baita filme. E ele é, assim... Muito provavelmente um dos melhores filmes do ano, assim, de longe. O problema é que ele não... Eu não sei se ele... Ele foi vendido no que ele queria ser vendido, no que ele estava se propondo, mas não sei se as pessoas entenderam o que elas iam ver. E o filme é redondinho de um jeito, assim, interessantíssimo. Tio Ben dirigiu também? Não, ele é dirigido pelo cara chamado Gavin O'Connor, que é o cara que fez aquele filme Guerreiro, que é do dois irmãos no UFC e tal, lutando, bom filme. Que é ótimo esse filme. E ele fez antes disso um filme chamado Força Policial, que é com o Joaquim Fênix e com o Mark Wahlberg, se não me engano. Joaquim Fênix. É, Joaquim. Joaquim, eu tô no Brasil. Joaquim Fênix. Usemos o nosso estrangeiro. Yeah. Que eles têm um... Juquinha Passarinho de Fogo. O outro é bandido, o irmão, é um ótimo filme. Mas esse é um cara que já fez... Ele fez dois filmes muito interessantes e, mesmo assim, ele não é um cara muito lembrado. E o Contador é um baita filmão. Contador? É sobre se um a gente que... resumir a ação, pode ter sido melhor? Oi? Se eu resumir filmes de ação, pode ter sido melhor em 2016? É, o filme de ação mais inteligente de 2016, com certeza. A não ser que apareça alguma coisa, mas dos que for agora... É, acho que a ação é um filme de regra, inteligente. A nossa cagação de regra, que é dezembro porque pra frente. Porque ele é um filme sobre um cara que na verdade, ele é um autista. E depois disso ele se torna um contador, mas só que ele é um contador que ele faz os números, né? Ele é antes de tudo um cara cabeça. Ele é um cara inteligente pra cacete. De um monte de bandido, um monte de cara... envolvido com cartel, essas coisas. E aí ele... Pra ele sobreviver, ele é um cara super treinado, né? E aí ele acaba fazendo um trabalho pra um cara que não é cartel, porque de vez em quando ele tem que fazer uns trabalhos assim por causa de, sei lá, imposto de renda, etc. A parte, né? E aí, e por causa desse trabalho, ele acaba correndo perigo. E aí o filme, ele aos poucos se transformando num filme de ação, e é um baita filme de ação inteligente. O Ben Affleck, Ben Affleck tá ótimo no filme, não só porque o personagem é autista, então ele tem um vazio, como ele poderia exagerar, ele poderia perder a mão. Não, ele é um cara normal. Só que como você sabe que ele tem um autismo, você vê nuances daquilo. É um baita filmão. Não sei, acho que passou despercebidaço. Eu mesmo não vi. Um monte de gente não viu e é um animal. Lembra-se animal, com que animal. Filme ele estreou? Porque de repente tem disso também. Se ele estreia junto de outro filme mais chamativo... Ele estreou duas semanas atrás. O que tinha nessas duas sei. Semanas? Teve estreia nacional? Teve. Nacional, eu acho que tá em cartaz em alguns lugares ainda. É um filmaço mesmo. Ele estreou mas eu na semana que... passada. Foi semana passada? Não, semana retrasada. Retrasada. O Contador. É do Ben Affleck. Quem? Não, é não, pelo não, Gavin O'Connor. Era a minha próxima pergunta. Do é o Febs estava ausente nos últimos 5 minutos que a gente já falou. O elenco do... O Ben Affleck tá lá, aí começa a aparecer o elenco. Aparece a Anna Kendrick. Aí aparece o J.K. Simmons. Aí aparece o John Bernthal, que é o Justiceiro. Aparece o Jeffrey Tambor, que é ótimo, porque ele é sensacional. E o John Lithgow. Então, quer dizer, gênio. Em volta do Ben Affleck, qualquer cena que aparece tem um genial, assim, tá ligado? Então, tipo, é um filme que ele é muito acima da média. E, assim, ele não tenta ser um filme clichê. O final dele é baita sensível, assim, é um bagulho mó legal. Olha. É um filmão, um filmaço mesmo. Primeiro filme do Vini, ele saiu triste. O segundo, ele saiu chorando. 2016 foi deprimente. Foi depressivo. Eu choro muito no cinema. Chorei hoje. Por isso que eu parei de ver filme contigo. Eu choro porque mesmo, tu chora, eu choro. Fica ridículo. Dois gordos chorando no cinema. Mó merda. É legal. Mó merda. Quem matou mais, o Contador ou o Batman? O Contador matou mais. Tem uma cena no final. Mas o Ben Affleck é imbatível esse ano, pelo menos. O novo Robocop. Não tem ninguém que matou mais esse ano que o Ben Affleck. Mass Murder. Vamos lá, é ligeiro. Vou entrar no campo um pouco só da animação e citar algo que pra mim foi meio nostálgico. Então, por isso eu vou citar Mogli, Menino Lobo. Eu achei... O meu maior medo era... Foi o primeiro VHS que eu ganhei quando criança. Mogli, Menino Lobo, adorava. Uma dublagem espetacular. Minha irmã comprou o DVD, refizeram a dublagem. Eu quase quebrei o DVD no meio, mas tudo bem. E o meu maior medo com esse filme foi... A tecnologia vai se colocar na frente da porra do filme. Mas não se colocou. Não. Não muito se colocou. Bom filme, muito bom filme. Foi um dos melhores live actions. Live action demais. Não deixou de ser espetacular. Em alguns momentos eu comparo ele um pouco com A Vida de Pi, A Aventura de Pi, Aventura de Pi. Acho que o livro é A Vida de Pi, né? É o nome original do filme. É o nome da Life. É, por isso. E é um filme que se assemelha bastante e eu tô recomendando aqui, não vou falar muito de spoiler, até porque muita gente assistiu o original, não tem muito como spoilear, né? Não tem muito como spoilear, é mole, né? História. Não tem muito segredo. Mas, por exemplo, Bill Murray tá sensacional na voz do urso. As vozes... Perfeito. É um bagulho, perfeito. Muito... Eu não vi no cinema, uma das razões que eu não vi no cinema é porque eu acho que só tinha dublado. É, esse é um filme, aliás, que merece... Eu falei, não vou ver esse porra dublado. Esse é um dos filmes que merecia ser assistido numa tela bem grande de cinema, porque... Mas eu queria ver, eu queria espetacular. Ver a voz original. Às vezes você fica... Eu também sou assim. Eu tentei assistir Charlie Brown legendado e não consegui de maneira alguma. Mas é... Então, tipo, oh grief, good grief. Nossa, eu adoro essa frase, mano. É minha frase de vida, mano. É minha frase de vida, good grief. Peanuts é foda. Peanuts é muito bom. E eu tô citando porque realmente a tecnologia não se colocou no caminho. Eu gostei muito, achei admirável. E às vezes é um filme que você para e você só realmente admira. Você só fica olhando aquela imagem e você... É caramba! Muito, é muito bonito mesmo. Eu acho que ele foi o... Pra mim foi, foi o melhor filme de animação. Foi a porta aberta da Disney pra Disney... Pra Disney, voltar com Cinderela, Bela Adormecida, eu também acho. Ela de princesa lá, e aí ela deu essa Foi meio que um teste, né? Exatamente. Cinderela veio antes até, não veio? Mas eu acho que o Mowgli é a certeza que a Disney tem de agora que ela vai fazer live action de todos os filmes. E vai fazer sucesso com todos. Na verdade, ela vai voltar a vender pros adultos. Aquele, né? Ela vai querer vender pros adultos pra Meu Amigo Dragão. Passou, acho que estreou Meu Amigo Dragão. Meu Amigo Dragão, acho. Ah, não, eu... Pete Dragon. O original é espetacular. Então, o filme novo, ele é live action. Já saiu, aliás, o Pete Dragon? Eu não assisti ainda. É, vai ter Peter Pan, vai ter É que eu fui pro Mowgli com o pé atrás. Não, vai ter o Peter Pan da Disney, de verdade, aquele Peter Pan, com o Kaique Brito nas vozes, não valeu, Vai ser esse eu vou aguardar ansiosamente a Espada Era Lei. A Espada Era Lei é um filme que só falta um vilão. Vai estrear o... Aristogatas. Aristogatas também seria espetacular. Cara, caralho, ano que vem estreia. Chorei muito nesse maldito filme. Vocês choram muito, né, com o filme, cara. Do Guy Ritchie. O Guy Ritchie vai fazer pro Rei Arthur o que ele fez com Sherlock Holmes. Ele vai fazer um filme E aí depois disso vai ter a Espada da Lei, com certeza. A Disney não vai deixar. Eu espero que tenha. Eu espero. Pode. Ih, lá vem. Eu tenho que pedir desculpas porque eu peguei um certo receio do Guy Ritchie. Aí o Netflix liberou o segundo Sherlock Holmes, eu assisti, vibrei, eu amo. É mó legal. Pô, é muito bom, é um filme excelente. Eu me arrependi de não ter visto no cinema esse filme. É muito legal. Eu vendo no Netflix, meu Deus, eu não fui ver. E consegue ser clássico, consegue ter as referências. Eu li todos os livros do Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle. Eu tenho a coleção inteira em casa, li todos, leio todos, praticamente anualmente. Eu, assim que vi o trailer, eu falei, eu vou detestar esse filme porque ele não tem nada a ver com os livros. O segundo? Todos. Segundo? Os dois. Porque é muito ação. Enquanto o livro é realmente mais investigativo. Mas investigativo. Mas eu adorei dele. Os dois. Cara, essa questão como da... Como fã, assim, hardcore, eu adorei. No segundo tem uma cena que eu pirei. Que é aquela hora que ele pega um cara meio Gengis Khan e tem aquela viagem no tempo de como ele bateria no cara. Sim. Essas cenas, aliás, são geniais. O cara interrompido pela mulher jogando uma faca. Aquilo é muito incrível no cinema. E foi algo utilizado na série também, recentemente. Tem algumas cenas pequenas que também usam isso. Ó... É muito bom, é muito bom. Feliz. Me arrependi. Por incrível que pareça, não quero parecer pedante, mas eu vi esse filme quando eu tava indo pra Roma. Eu vi no avião. Não queria. Não ele ser foi pedante? Pra Roma pra assistir algum filme do... Não, eu vi no voo. Qual que é? O diretor nova-iorquino mesmo? Meia Noite em Paris? Woody Allen. Foi pra Roma pra assistir Woody Allen, não, certeza. Aí eu vi ele quando eu fui e vi quando eu voltei. Eu vi ele duas vezes. Quando eu fui e quando eu voltei. Porque tava passando a mesma... Eu vi em Cubatão, no Anilinas. E é isso mesmo, você fica grudado. Esse é dos meus. Você fica grudado. A viagem até São Vicente pra grande no máximo. A cena da luta que o outro vai, mas eu te interrompo aqui, o cara é genial. O que a gente tá falando de Sherlock Holmes? Dois? Não sei. Então, a gente começou com o Mowgli. Muito legal. Enfim. Ah, porque vai ter Arthur. É o filme do Vebs agora. Agora é o filme do Vebs. Meu segundo filme favorito. Antes de seguir, a Espada Ali vai acontecer porque Mulan também já foi anunciado. Mulan já foi anunciado? Mulan já foi tudo anunciado. Mulan é um filme tudo anunciado, bem no estilo Espada Ali, então eu acredito que realmente vai acontecer. Pode seguir, Vebs. Vai lá. Não, já vai tudo. Vai ter Disney live action por uns anos agora. Muito bom. Bom, já que o Vini escolheu Bruxa... Vai, o comunista. Eu tive que escolher Aquarius, o Cleber Mendonça aqui. Vai, o comunista. Sou um cara que dou aula de cinema. Sou um cara que usa os curtas do Kleber em aula. Gosto muito do som ao redor. e Aquarius. Aquarius é um tem alguma coisa vai... a ver contigo, ele é uma aula de cinema. É uma aula de cinema. É uma aula de cinema. Ele vai além das questões. É engraçado porque ele se manifestou em Cannes, né? Contra o governo golpista. Isso não vem ao, não vem ao caso. Se a gente começar a falar, a gente vai até amanhã. É. Até amanhã. Mas assim, ele é um filme que consegue ser politizado sem falar da política. É tudo uma questão de postura. É tudo uma homenagem à Sônia Braga. Então, poxa, é um filme que dificilmente estaria longe da minha lista de melhores do ano. Então eu colocaria ali, e digo assim, L do Verhoeven foi um filme que foi difícil na hora de pensar na Aquarius. E aí, será que eu ponho Aquarius? Será que eu ponho L primeiro? Eu coloquei L porque há um bom tempo eu não vejo nada do... Mas ele faz, o Aquarius é um negócio interessante, ele faz a mesma coisa do Som ao Redor, né? Ele pisa na burguesia enquanto ele faz o torcer pela burguesia, né? Ele não é um filme de esquerda ou de direita, não. Ele apresenta. Ele não uma toma ideia. Partido. É um exatamente. Painel aberto. Exatamente, pra você mas julgar. Ele pisa ali enquanto ele tá te mostrando. Você não é que você vai torcer pros outros, não. Você vai pisar aqui, mas isso é ridículo. Aqui, onde você. É ridículo. É um filme que tem aquela medida certa pra apresentar os dois lados da história. Eu acho sensacional. Deixar você desse ninguém jeito. Ninguém entende isso, parece, né? Não. Tem muita gente que foi criticar o filme sem assistir. É. Mas é por causa do negócio de Cannes lá, né? Pesou muito. E o negócio do Oscar, tudo ficou uma situação escrota. Aliás, a distribuidora tava brigando pra ver se colocava Aquarius lá ainda. Não sei se rolou alguma coisa. Não, eu acho que eles vão ter. Pode ser que eles tentem alguma coisa. Eles tentaram uma campanha paralela, se eu não tô enganado. E funciona, não é nada absurdo. A Sônia Braga não tá sei se tem chances, mas. Cara, e essa coisa de boicotar o filme é uma bobeira tão grande. Babaquice. É um filme grandiosíssimo. Babaquice. Eu só digo uma coisa. Reinaldo Azevedo, kiss my ass. se ele tiver nos ouvindo. Reinaldo. É. Beije a bunda do velho. Será que ele tá ouvindo, gente? Ah, vai. Ele chega tem pra cara de que... Toma cuidado porque ele pode querer beijar. Mas enfim, é um filmão. É um filme que merece... Ele tá tendo uma baita vida legal fora do Brasil. Teve melhor vida fora do Brasil do que aqui. É muito engraçado, vocês falam... filme politizado, filme que me deixa pesado. Eu só pensei em filme leve, em filme que fez eu me divertir. Mas então, eu me diverti demais com que foi com o Nostalgia. Eu me diverti demais tanto com a Bruxa quanto com Aquarius. Mas sim, outros Aquarius, sentidos, eu tava assim, cada hora que ele por exemplo, tem uma cena que ele que a empregada. É horror puro aquilo. Que eles estão falando de um monte de coisa, a empregada vai lá e fala do filho dela que faleceu, e aí cria um clima assim, horroroso. E aquilo assim, tipo, eu adorei aquilo. Então, tipo, eu estava me divertindo muito vendo aquele bando de gente metida besta, tipo, ficando sem chão, tá ligado? Isso assim, é divertido. Esse tipo de coisa é divertido. Então não é porque o filme é um filme cabeça, que você não tá se divertindo com o filme. Eu tô me divertindo pra caramba com Aquarius. E aí, o meu sistema de ver filme é totalmente diferente. Não, lógico, imagina. É por isso que eu gosto. Mas eu gosto de ver... indicação, e toda vez que a gente tem podcast, sempre tem várias indicações. Pro lado de, vê essa merda, mas vê essa merda e ignora o planeta e se diverte. Pro lado de... Cara, mas sabe uma vantagem do Aquarius? E receba um peso e receba uma mensagem. Tá, sabe a vantagem do Aquarius? Tudo faz parte. Ele dialoga com todas as classes. É isso. Se as classes sociais, seja ela qual for, se prontificar a assistir Aquarius, vai dialogar com todas. Esse é o lado legal. E sem fazer, por exemplo, já que a gente tá falando... um filme politizado, um cara de direita, um cara de como eu posso dizer, de elite, ele vai conseguir ver o filme sem se sentir mal, porque o filme não é contra ele. Sem o filme ser é um painel ataque, aberto. Sem se sentir hostilizado. Né? Sem se sentir hostilizado. Ele é um filme exatamente. Painel. Que horas ela chega lá? Que horas ela volta? Que horas da ela volta, Mulaê. Sim. Se o cara é elite e tal, o cara é um burguês, ele se sente mal com o filme. Sim. Porque ele pega e ele cutuca uma ali. Ou que ele... Ana Mulaê dá uma Casagrande, ele cutuca. O Aquarius não. O Aquarius, ele tá fazendo o papel dele, mas só que sem perder essa... O que é meio curioso, porque Que Horas Ela Volta não sofreu nenhum tipo de ataque, ninguém quis boicotar nada, mas de repente Aquarius, que é um filme que fala mais que todo mundo... É que foi o momento, né? Foi realmente o momento. E foi a posição política no momento. Do elenco, da direção. Pegou contra eles. Eu não vou falar meu segundo filme, porque eu quero falar o top... Você quer que eu fale o top 10 ou o top 20 de filmes... rentáveis, os maiores, porque eu peguei em bilheteria. Os mais rentáveis do ano? Isso é legal. É, bilheteria. Cite pra que o povo conheça. Vamos Brasil, lá. Brasil ou mundo? Que é o mundo. Mundo. Então eu vou começar. Primeiro, Capitão América. Mais de 1 bilhão. Ah, mas era esperado já. Bom. Depois, ótimo o outro filme que eu ia citar, mas vocês são muito cabeça, então eu não quis citar o Procurando Dory. Pai de Dory. Eu ia citar em seguida. Que é um. Mas eu fiquei assim. É nostálgico, não é bom. Não é bom, não é bom. Não é ruim, não é bom. E no é Brasil não tem muita propaganda. Eu tenho uma história não, ruim com o Procurando Dory. Mas ele é um filme baita bonitinho, tem tudo. Ele é bonitinho, mas não é bom nem. É que assim, a melhor coisa do filme é o. O Marlin e o Nemo. E aí o Marlin e o Nemo estão muito de lado. E aí eles achavam que a melhor coisa do filme do outro era a Dory. Não era. A melhor coisa já era. Era a relação pai-filho. É que a Dory era legal de coadjuvante. Era a inserção porque ela entrava exatamente. E fazia o contraponto. Isso deu uma... É como se Friends fosse focado na Phoebe, de repente. Exatamente. Você perde um... Aí o segundo... Belo gosto, caceta. Eu não tinha entendido qual era o problema do Dory e agora eu entendi. Mas é como se Friends fosse o foco, cada um pouquinho. Fosse a Phoebe. Fosse a protagonista da história. Resume perfeitamente. Aí o terceiro nós temos aqui Zootopia. Depois nós temos o Jungle Book. Zootopia é um filme muito legal. Também é. Só que e as pessoas se empolgaram muito com o filme porque eu não assisti, elas viram, vou ser sincero, elas viram mas poucos todo mundo filmes. Falou muito bem. Mas não é verdade, porque ela tem várias coisas que as pessoas acham, nossa, isso é maravilhoso, isso. Mas é um filme noir perfeito, assim. Tem todos os. Você chegou a ver? Não vi. Ele é um filme noir de dupla. Tipo, dupla de investigadores e tal, aí vai no submundo e tal. Mas é um filme que. Muito bonitinho, muito legal. Vamos lá, Jungle Book, depois a The Secret Life of Pets, que é o. Aqui traduziram Pets. A Vida Secreta dos Animais. Que é muito legal. Toy Story. Caramba, animações no topo. Toy Story no Batman vs Superman. Isso nós já discutimos a exaustão. Que é Deadpool. Ótimo, daqui a 6 anos a gente daqui vai a 6 anos. Valeu, Fel. Deadpool, Esquadrão Suicida. Então, por mais. A DC mostra o poder. Pior que seja o filme, ele lógico. Vai vender. Quanto fez o Esquadrão Suicida? Era a minha pergunta agora. Caralho, Esquadrão Suicida. No total, 744 milhões. Pouca coisa. Mas era esperado também. Quanto fez o Deadpool? O Deadpool, 783 milhões. E o Deadpool gastou? O Ryan Reynolds ganhou 10% dessa porra. Ah, o Ryan Reynolds, esse ano, ele é o ator com o maior salário de Hollywood. Ele é foda. Ele assinou, o contrato dele era 10% da renda dele. Pra você ficar feliz, 14º, Ice Age, a Era do Gelo. Também, outro filme de animação. Mais animação, Ice Age 22. É. E depois... Mais um pouco, uma coisa contemporânea. Mais um pouco. Ice Age, shopping. E aí, pra mostrar aqui... Não duvide de nada, viu? Não. Pra mostrar que filme... O bagulho... Não, venda não tem nada a ver com filme bom. Independence Day. Que não é ruim. Ah, mas não é bom. Ah, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas não é ruim. Perto do primeiro. A ideia o primeiro é vendeu pra caraca. Não, tudo bem. O primeiro é melhor, mas o segundo não. Eu não sei. Eu não vi o segundo. O segundo, quem fala, Independence Day 2. Ah, porra, não é não. E Vebs, chupa mais essa manga. Depois nós temos Angry Birds, o filme. Outra animação. Olha só. Depois A Lenda de Tarzan. Cara, mas esse filme é muito bom, mano. Não é animação. Não, mas só tô falando que vem depois. Parece animação porque o Skarsgård lá parece um... Alexander Skarsgård. E ele tem um quê do corporal, né? E aí eu acho legal o Tarzan do... Como é que é o nome do negão? O Jim Rousseau? Não. O Pulp Fiction. Samuel Jackson. Ele entra no filme e fala, ele pega uma arma e fala, Colt 22, não sei o que, ele só sabe citar os. Cadê o Tarzan? Bom, esse filme me impressionou. Eu vou ser sincero com vocês. Você gostou? Da lenda? Bom, Tarzan, eu gostei incrivelmente. Não gostei. Me impressionou. É bonito, mas eu não gostei. 18º Star Trek. Que eu não gostei. Eu achei razoável. Eu achei que ele dialoga com os fãs de Star Trek Velha Guarda, mas ele é o mais chato dos três. Ele é mais. Ele ficou meio pedantinho. Mas aí tem aquele negócio do Russo ter morrido. E aí você assiste com uma dozinha no coração. Não tem dor nenhuma. Ah, tu quer que ele. Eu quero que morram todos. E depois o que é o Now You See Me 2, que é o golpe de... Truque de mestre. Segundo ato. O 2 eu achei bem legal. É legal primeiro mesmo. O primeiro me agrada, eu gosto. O 2 é muito legal também. E eu queria chegar no 20º, que aí eu paro por aí, que é o Doutor Estranho. Já? Chupa, Doutor Estranho, em 20. Foi rápido, já? Hein? Marvel ganha muito dinheiro, velho. Ele é bom. A Disney tá rindo à toa. Cara, eu li um comentário na internet que é genial. A Marvel faz parecer tudo tão fácil. É muito bom. E agora, comentário. Doutor Estranho é difícil, hein? Se você parar pra pensar, o Doutor Estranho é um negócio difícil. É, porque é um bonito filme Marvel bem diferente do resto do universo Marvel. E agora a nossa última rodada, a decepção do ano. Eu acho que vai ser unânime. Já começou, hein? A decepção? Já. Vamos pra decepção do ano. Eu vou falar primeiro, que ninguém pode repetir o que eu falei, entendeu? Não, okay? Beleza, pode ir. Cara, eu vou ter que repetir, que eu tô ligado. Eu vou ter que repetir. A minha maior decepção do ano... Assim, não é o pior filme do ano, porque eu não vi todos os filmes, então deve ter muito filme pior que ele. Mas assim, a decepção, assim, é Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida, sabia. Esquadrão Suicida, assim, pelo ser do David Ayer, pelo ter o elenco, especialmente pelo roteiro, elenco, né? Pela história original, por tudo, assim. E dava pra ser um filme tão grande, e aí, assim, não é que ele fica um filme... Que você se decepciona, que você cria uma expectativa. É um filme ruim. Ele é mal dirigido, ele é mal escrito. O elenco é ruim, a 3D música é ruim, fica o 3D escuro. É ruim, ele é muito escuro. E a música? E a explosão? E a explosão Changeman? E a explosão Changeman? Explosão de cada um pula e rola. Pula e rola. É muito feio. É um filme, dá uma vergonha do filme. E aqueles caras que atiram e tu não sabe quem. É muito feio. Faceless atirando. LG. Eu tenho uma rixa pessoal, serei duramente criticado, mas darei mais motivos porque eu estou colocando esse filme aqui. E eu vou com os Caça-Fantasmas 3. Que isso? Qual que é o meu problema com esse filme? Quem é fã dos Caça-Fantasmas e está acompanhando a briga há muito tempo, tá vendo o Dan Aykroyd e o Bill Murray brigando para um Caça-Fantasmas 3 há o quê? 10 anos ou mais. Então você vem um e fala, vamos lançar. Não vamos lançar. Não, nós vamos. Nós não vamos. E aí, quando o Harold Ramis, que é um dos caras que eu realmente adoro... Era, falece, infelizmente, né? Muito triste. E logo em seguida, eles anunciam um novo Caça-Fantasma. Isso mexeu comigo. Eu fiquei... Cara, mas tinha um momento... Eu fiquei meio bravo, assim, tipo... Eles esperaram não ter mais uma chance de trazer um quarteto... Mas tinha um momento... Que o Caça-Fantasmas ia ser o personagem do Bill Murray morto. Do meio morto. Isso ia dar uma merda, mas ia dar uma merda tão grande. Vou ser sincero, o Bill Murray. Ia dar um filme como tão ele ruim. Tá, do jeito que ele tá rabugento. Ia dar um filme muito ruim. Ia ser bom pra ele, porque ele ia fazer só a voz. E eu não acho que eles. Eu não acho que eles. Que eles estavam. Eu acho que eles embarcaram, porque todos eles participaram lá. Eu acho que tem. Não é um filme ruim. Não é um filme ruim, mas foi uma decepção pra mim, exatamente por isso. Acho o filme engraçado, trouxe, os personagens são bons. Trouxe aquela atriz, a negra. Ela é muito legal e depois ela ganhou uma projeção muito boa nos Estados Unidos. Isso foi muito bom. Eu acho o filme bem escrito. Ela é muito boa. Eu acho o filme, o roteiro bom. Mas eu acho que ela é a... Os efeitos pra especiais mim é a melhorzinha, são ótimos. É a melhor. E é a única que se salva, porque o restante eu não consegui me envolver. Eu fui de rabugento pra assistir o filme. Aquela loirinha tá ótima no filme. Foi calma, e outra, a loirinha é ótima no filme. O Thor, o personagem dele é sensacional. É sensacional. Eu senti um pouquinho de falta de um Rick Moranis no filme. Você vê ele ali. E você vê o filme do Thor, você fala, não, ele é nem a mesma pessoa. Não, ele é ótimo. Nem a mesma, você fala, não é possível que esse cara é o ele Thor. Se leva muito, ele se leva muito, muito no humor. Ele fez uns 3, 4 filmes. É muito Cara, eu acho um filmão. Foi um filme, não foi um filme ruim, mas eu fui decepcionado com a atitude. Mas eu acho que tu tá ligado a essa... Eu queria ver o filme essa picuinha, velho. Eu queria ver os 4 originais passarem o manto à frente. Se fosse realmente todas as 4 que estão no filme agora, tendo a bênção dos 4 anteriores que sigam nossa vida, eu aceitaria especialmente bem. Eu teria assistido o filme com outra vibe e fatalmente teria gostado. Eu não posso dar uma opinião, eu não vi esse filme. Aí vamos à câmera. Eu não acho que elas. Eu não acho. Aí vamos ao comunista feminista da mesa. Eu não acho que elas precisassem de passar nada. Eu acho que é um novo filme, é uma nova história, são novos personagens. Eu não consegui aceitar muito bem. Ligar ao filme original você criaria um peso e você deixaria elas na sombra. Porque eu senti aí uma você, necessidade. Por exemplo, você enxergaria uma, você enxergaria o Pete, a outra, você enxergaria o Egon, a outra. E não é isso, o filme não tem repetição. É, não são versões. Não é uma atualização. Eles não tentam emular o quarteto original. O vilão é diferente. Eles não tentam fazer isso em momento algum. Mas foi o que eu falei, pra mim foi uma decepção no momento que eu fiquei sabendo que esse filme ia sair, foi acho que umas... Foi um mês depois que o Harold Ramis morreu, eu acho. Não, foi antes. E aí eu... Chegou no meu ouvido depois, então que depois eu... começaram a discutir mais esse negócio. Eu me senti meio traído como fã. É, porque dizem que, na verdade, quem... Essa ideia pros fãs nostálgicos de caça-fantasmas... Ficou aplicada no jogo de videogame do Xbox 360. Que foi realmente... Que era o roteiro dos Caça-Fantasmas 3, que não saiu na época. Deveria sair no começo dos anos... Meio dos anos 90. Não saiu do papel e virou o jogo. O jogo realmente é o Caça-Fantasmas 3. É, então você joga o jogo e joga o filme. O jogo é o filme. Pra mim, o jogo é o filme. Analisando junto com aquele jovenzinho ali, Emerson Rodrigo. E aí, Vebs, também conhecido como Fox. Agora, bicho, eu pega. Eu preciso repetir. Não adianta. Vocês podem cagar regra. Vou dizer que Esquadrão Suicida é a pior bosta que eu vi esse ano. É ruim. Esperava muito. Não vou dizer de esperar muito do filme. Eu esperava que ele não seria tão bosta, entendeu? Eu saí triste. Esquadrão Suicida. Cara, saí decepcionado, assim, sabe? Aquela quantidade de trilha que não acaba. Aquela. Robin Margot que foi tão bem aproveitada em Lobo de Wall Street, naquela porcaria. Aliás, que filme. Se estivéssemos falando do ano de Lobo de Wall Street, pra mim seria o número 1. Ninguém lembra das músicas do. Eu lembro. Me incomodou infinitamente. Mas todo mundo lembra do Guardiões da Galáxia, por exemplo. Que é como você sabe usar uma trilha e como você não sabe usar são uma trilha. As comparações. Cara, mas nem o 3D funcionou. Aquele 3D horrível, escuro. Tem hora que tem umas tretas, você não vê. Nossa. Eu vou ser sincero que eu não assisti em 3D. Oi? Pior que briga de é, nem no TCC passa, cara. Eu, como professor, teria reprovado um filme desse. Nota 2. Recuperação. Bola preta. Turkey. Aquele... É tudo muito ruim no filme, na boa. Bom, É uma pena. Eu vou ser obrigado a falar também que é o Esquadrão Suicida e o Batman, o filme do Batman também. É que assim, você tem a expectativa do filme do Batman. Batman virou clássico. Aí você vê a merda do Esquadrão Suicida, tudo fica melhor. Porque você compara as notas, vai abaixando as notas quando... E você que é professor sabe, você vê um trabalho que você dá uma nota 7, depois aparece um trabalho que é muito melhor e você fala, porra, vou dar 10. Aí aparece um que é igual aquele ali, não dá pra mim dar 11, então aquele que é 10 passa a ser 9, o que é melhor que aquele que era 10 passa a ser 10, aquele que é 7 vai empurrando pra baixo. E foi isso que aconteceu. Você começa a ver, e por isso que eu não me decepcionei com Warcraft, porque eu não fui pra ver nenhuma obra, e aí foi. Precisamos falar sobre Warcraft. É ok. Warcraft é ruim demais. É um filme ok. Precisamos falar sobre Warcraft. É um filme ok. Dá pra assistir tranquilo. É um filme que você compara com Esquadrão Suicida. Dá sono no meio, tem uma hora no filme que não acontece nada. Aí você fala, caralho, tá vendo Warcraft? O jogo, o bagulho é extremamente movimentado. Você dá aquela piscada e não muda nada. O cara começa a explicar algumas coisas que não precisava explicar, é muito bom. Mesmo assim, é ok comparado. Então acho que chegamos aí aos finalmente. Eu tenho uns filmes a indicar, eu preciso então, falar. Então se você vai indicar, indica. Você tem um minuto pra indicar. Valendo! Beleza, vamos lá. Trent Busan é um filme do Yong Sang-ho, é um filme coreano sobre proliferação zumbi num trem bala na Coreia. Ah, ouvi falar muito bem. Tem que ver esse filme, é obrigatório. É um premissa de merda. Agora que ele descreveu, eu lembrei. Boa. Pô, é incrível. Tu viu na locadora premissa... do Paulo Coelho? Não, eu usei métodos não convencionais. Locadora do Paulo Coelho também. Eu fui pra baixaria, obviamente, né? Tu não viu indo pra Roma? Assisti indo pro Cachapuã. Vou recomendar o outro filme do Fede Álvares, que fez o remake do Evil Dead. Ele fez O Homem nas Sombras. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Bom filme esquecido, assim, que eu vou recomendar pra galera ver. Vou recomendar um filme nacional, o último do Babenco, Meu Amigo Hindu. Muito bom. Bom. É um filme de despedida e é um filme que as pessoas precisam ver. E Enfim, tem um filme que não é bem desse ano, do ano passado, mas estreou esse ano aqui. Eu também eu queria indicar... Pasolini, é um filme do Abel Ferrara, um diretor de minha cabeceira, falando sobre um diretor italiano, que quem interpreta o Pasolini é o... Como é que chama o ator principal do Anticristo? Meu Deus, é o Duende Verde. Que é o Duende Verde. É o Duende Verde. Eu sei que é o Duende Verde. É o Duende Verde. É o pai do Harry Osborn. É o Norman Osborn. Já vamos lembrar dele. Eu queria indicar o Poderoso Chefão. William Dafoe. William Dafoe. Eu queria indicar o Scarface também. Assisti indo para Milão. Eu quero indicar Seven. Eu queria indicar um filme que não é desse ano. Que é da Terra à Lua. O Gabinete do Dr. Caligari, um excelente filme. Que eu não vi esse ano também, mas não, é muito, muito bom. Não, eu vi esse ano, então conta. Como M, o Vampiro de Dusseldorf, outro filme recente muito bom, a prova. Eu gostaria de indicar dois. Eu gostaria de indicar primeiro Cloverfield, o novo Cloverfield, que o realmente, Rua 10, Cloverfield, que realmente me surpreendeu, uma premissa totalmente distinta, assim, do resto do mundo cinematográfico. Vai ter o terceiro, né? Realmente muito bom esse filme. Deus queira. E também Godzilla, o japonês, que estreou há uns 2 meses, se eu não estou equivocado. Quem gostou do americano e é fã do japonês vai passar a detestar o americano, mas tudo bem. E, por favor, assistam para ver a primeira forma de Godzilla. Sim, spoiler, Godzilla tem 2 formas nesse filme. Tu não quer indicar também algum filme que não é falado em inglês? Porque a gente, vamos falar, né? Eu queria indicar um filme nada. Israelense chamado O Copo. O Copo? O Copo. Do que se trata? São duas garotas e o copo. Duas garotas e o copo. Parece que em inglês o nome é Two Girls in a Cup. Duas garotas, o copo e o Mossad. Depois dessa indicação, sou obrigado a terminar o podcast no HP Geek Bar. Melhores do Cinema 2016. Participação... Vinícius, LG e Web Júnior. Fala alguma coisa, acabou isso que achei agora. Isso não foi propaganda, é o nome do rapaz. Como é que é? Foi sim. É o LG, nosso, é o garoto que já é propaganda em que no próprio diz nome. Que sabe das coisas, mas na verdade só diz que sabe. Nunca nem viu esses filmes aí que ele falou. É que é LG, só mostra bonito e não... É isso aí. E semana obrigado que vem tem? Semana que vem nós teremos... Videogame. Quem vai estar semana que vem? Com a turminha do mal. Com a turminha do mal. Estão todos aqui. Eu estarei de volta nesta mesa, nesta mesma bate-hora. É porque a LG tem negócio de videogame. TV, agora eu entendo de fato. Cinema eu só fingi que entendo. Mas... Aí sim. Jogou Battlefield 1, né? Amigo, que jogo. Eu queria indicar também um jogo do Atari chamado... River Raid. O River Raid é ótimo. Não fale de River Raid em tom de piada. Mas a indicação é... É isso aí, obrigado a todos e tchau. Até a próxima. Até. Ouça nosso podcast e conheça mais sobre o Odd no www.odcast.com.br.